coração da floresta. É Natal, nasceu Jesus. Natal de luz no coração da floresta. É Natal, nasceu Jesus. Jesus, menino, nasceu. Ele tem cabelos negros, bem parecidos com os meus. Tem a cara de caboclo, o meu Jesus curumim, botão de amor de Deus Pai, que flora dentro de mim. Pai, que flora dentro de mim. Natal de luz no coração da floresta. É Natal, nasceu Jesus. Nasceu Jesus. Jesus, Natal.